chamaste, meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino tão componho, sofrendo a iniquidade, canso de amor, saudade. Abre quero te abraçar. Essa penúltima, agora a última. Agora a última tem que ser frente. É bonito. Essa música é bonita. É música de oferecer. Uma tem mais outra, não é uma música dessa, não. Primeira vez que eu vi esse caboclo cantar em louvor a Deus foi numa missa canto, na catedral. O meu canto, minha força. Aí eu fiz um bilhete pra ele na catedral. Crente, é maior?